diferente, né? Luchart, vem que vem, vem. E é sucesso. Tu ativou meu modo putaria, mexeu com a tara de quem não devia. Deixando bem claro, não tem sentimento, se envolve comigo, mas já vem sabendo. Se você chorar, eu só lamento. Tu quer receber, tu quer receber, vou machucando com delicadeza. Tu quer receber, tu quer receber, vou machucando com delicadeza. Toma que toma que toma, toma, toma, vai. Vou catucando e você pedindo mais. Toma que toma que toma, toma, toma, vai. Vou catucando e você pedindo mais. É diferente, né? Bora pro vereador, Rua da Ronda. Avisa que se envolve comigo, mas já vem sabendo. Se você chorar, eu só lamento. Tu quer receber, tu quer receber, vou machucando com delicadeza. Tu quer receber, tu quer receber, vou machucando com delicadeza. Toma que toma que toma, toma, toma, vai. Vou catucando e você pedindo mais. Toma que toma que toma, toma, toma, vai. Vou catucando e você mais. Miro Gravações, gravando que é sucesso. A vida que estourou. Siga lá no Instagram Luchart, o diferente.